bilhões e 800 milhões dos recursos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Esse valor representa o equivalente a R$ 247,58 por habitante. Os dados estão num relatório do IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Depois do ICMS, o IPVA é o imposto de maior relevância para os estados e o Distrito Federal. Parte da arrecadação dele é dividida pelo estado com os municípios. A proposta de reforma tributária deve estender a cobrança do imposto para jatinhos, jet ski e barcos de luxo. A alíquota do IPVA varia de região para região do Brasil. Em alguns estados, o tributo é menor para incentivar o emplacamento de frotas, como é o caso de Paraná e Minas Gerais. De acordo com o IBPT, a maior arrecadação do imposto por habitante ocorre no Distrito Federal, R$ 415,36. Na sequência, vem São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Já os menores valores estão no Maranhão, Acre e Pará. Da Rádio 2, Fabíola Altrão. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, deve ser anunciado como relator da reforma tributária. A escolha foi feita pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, após ouvir líderes de outros partidos. O MDB é classificado no Senado como um partido independente, mas na prática, o governo tem contado com o apoio dos senadores da bancada nos principais projetos econômicos. A escolha do senador para relatar o texto da reforma está sendo festejada no Palácio do Planalto, apesar de ele ter anunciado restrições ao relatório inicial da Câmara em relação à Zona Franca de Manaus e a destinação para leis complementares dos pontos mais polêmicos do projeto. O plenário da Câmara, no entanto, acabou atendendo às reivindicações da Zona Franca. A Justiça de São Paulo condenou o ex-BBB Felipe Prior a 6 anos de prisão pelo crime de estupro. A pena, inicialmente, deve ser cumprida em regime semiaberto. O empresário poderá recorrer da decisão e responder a todo o processo em liberdade. Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime aconteceu em agosto de 2014. À época, Prior e a vítima estudavam no mesmo campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Segundo a decisão, o empresário teria dado carona à vítima em seu carro após uma festa universitária. No caminho, o ex-BBB teria forçado uma relação sexual, da qual a vítima não teria condições de resistir, pois estava alcoolizada. Após a sentença, a advogada da mulher comemorou a decisão, mas disse que vai recorrer para que a pena seja mais rígida e que o empresário não recorra em liberdade. Já os advogados de Prior afirmaram que acreditam na inocência do cliente e que vão recorrer da decisão. Prior é réu desde 2020 e acumula 3 denúncias de estupro e tentativa de estupro. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Renê Almeida. Você ficou por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo através das notícias da hora. A apresentação de Beto Neves, em parceria com a Rádio Agência Nacional e Agência Rádio Web. Eldorado 97,5 FM. É o governo do Piauí destinando recursos para as comunidades escolherem, pelo celular, onde aplicá-los. Socorrinha, um calçamento aqui na rua ia bem, né não? Opa! E você, Antônio, lembra do sonho da biblioteca pertinho de casa? Opa! Baixe o aplicativo Colab e participe. Opa, é o povo no orçamento. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Sempre conectado você vai ficar, na melhor internet, no melhor lugar. Na Rusa é assim, tem mais velocidade, qualidade, enfim. Rusa Telecomunicações, internet fibra ótica, atendimento 24 horas pelo 0800-878-9002. Eu quero correr muito. A gente tem que se cuidar. Minha família está toda vacinada, aí sim eu fico tranquila. Quanto mais gente vacinada, menos vírus e menos doenças circulam. Procure um posto de saúde e atualize o seu cartão de vacina e o da sua família também. Vacinar tem futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Quer começar a construir e pagar a primeira parcela daqui a 30 dias? Nas organizações Melo, você compra do básico ao acabamento e ainda parcela em até 24 vezes pela financeira, 48 vezes pelo Sicredi e 12 vezes no cartão de crédito. Oferecemos a maior variedade de material de construção e fazemos entrega em toda a região de Formosa, sul do Piauí e Santa Rita. São muitas facilidades. Não fique de fora. Faça suas compras através do nosso WhatsApp 77 9 99 16 6 40 32, Formosa do Rio Preto, 77 9 99 50 87 99, Santa Rita de Cássia. Cobrimos qualquer orçamento. Organizações Melo, famosa por vender barato. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em esconder. Responde essa mensagem. O supermercado de Frios oferece aos clientes os melhores produtos com grande diversidade de marcas, melhores preços e atendimento diferenciado. Linha completa de alimentos, limpeza e higiene, açougue com carnes, com procedência e cortes diferenciados, seção de congelados e frios, peixes e frutos do mar. Verduras fresquinhas, temos uma linha diferente de pães, seção especial de produtos integrais, lights, diets, orgânicos, farinhas especiais e suplementos, uma variação em bebidas, seção bastante diversificada de bazar, linha de cama e banho, e atenção, aceitamos cartão alimentação de várias bandeiras e fazemos entregas diariamente. Supermercado Unifrios, informações pelo 3573-1910, na Dope John Terry, próximo ao Semáforo. Melhores preços e atendimento diferenciado. Supermercado de Frios. Eldorado FM 97.5. É da gente, é da nossa terra. Empreendimento Tertuliano Cavalcante. De saudade, meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Amor, hoje estou tão só. Sabor de saudade, meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor, e hoje estou tão só. As melhores músicas na melhor estação. Segura esse modão, Brasil! Isso é clássico, gente. Eu quero tudo de novo. sente seu corpo suado e molhado de beijos. Eu quero sempre mais, ah, como eu quero mais. Eu quero tudo de novo, olhos nos olhos queimando de tanto desejo. Eu quero sempre mais, ah, como eu quero mais você. A roupa que eu quero vestir essa noite é você. Pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Se o tempo e a vida ficassem parados pra nós, numa viagem debaixo dos nossos lençóis, numa viagem debaixo dos nossos lençóis. Bora mais uma? Essa aqui já fez muita gente chorar e beber assim. Numa boate, eram quase meia-noite. Eu fui beber pra esquecer quem me esqueceu. Quando vi sentada em uma mesa uma mulher com um problema igual ao meu. Ao meu convite, ela sentou-se em minha mesa. Uma cerveja foi o brinde à nossa dor. E na espuma que cobria os nossos corpos, um velho amor cedeu lugar ao novo amor. Espuma da cerveja vai acabando aos poucos. Espuma da cerveja quase me deixa louco. Espuma da cerveja vai acabando aos poucos. Espuma da cerveja quase me deixa louco. Essa tristeza em mim nasceu de Emanuela, e pra sempre eu a perdi. E esse amor nasceu no colo azul de Emanuela, quando eu a conheci. Ela era mais que minha mulher, era o amor como sequer Emanuel me ensinou a ter amor só por amor. Ninguém tinha amor tão puro igual Emanuel, e no entanto eu a perdi. E esse amor nasceu no colo azul de Emanuel, quando eu a conheci. Ela era mais que minha mulher, era o amor como sequer Emanuel me ensinou a ter amor só por amor. sequer. Emanuela me ensinou a ter amor só por amor. Ninguém tinha amor tão puro igual Emanuela, e no entanto eu a perdi. Esse amor nasceu no colo azul de Emanuela, quando eu a conheci. Você pode doar alegria. Sim, você tem o poder de doar solidariedade. agora no seu rádio, programa Tarde de Sucesso. Tarde de Sucesso. Tarde de Sucesso. Música, entretenimento, notícias e a participação do ouvinte. A apresentação, Túlio Patrick. É isso mesmo, já estamos no ar, são exatamente 13 horas mais 13 minutinhos na cidade de Corrente. Hoje é 14/7/2023. Aumenta o som do seu rádio, aumenta o som do seu toca-CD, daquele sonzinho do seu carro, aumenta o som do seu celular, que a partir de agora está no ar com vocês o programa Tarde de Sucessos com Túlio Patrick. Esta é a Rádio Eldorado 97,5. É da gente, é da nossa terra, viu? Emissora que tem empreendimento Tertuliano Cavalcante. É, gente, teve um problemazinho aqui, a vinheta quase não saía, mas saiu, vai dar certo. A partir de agora vamos estar aqui com vocês nessa tarde maravilhosa, tocando música, muita música bacana. É, meu amigo, nesse alto astral de sexta-feira, todo mundo aqui preparado para curtir mais um dia de Expo Corrente. Alô, você dos bairros, você do interior, forte abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui na 97, viu? Vamos no primeiro sucesso dessa tarde maravilhosa. Léo Magalhães, Eu Amo Você. Ao pegar esse avião, deu vontade de descer, mas ele já saiu do chão. Falta o tempo pra dizer: eu amo você, eu amo você, eu amo. Eu confesso, eu chorava com saudade de você. Eu amo você, eu amo. Eu amo apaixonante demais. Faz parte da nossa história. Anjo Azul. Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso. Débora Ramalho, Julina. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Por aí andar, vou gritar que sou livre. Solta a voz! E não sou mais de ninguém, não sou de ninguém, pois me libertei. Esse é mais um. Mandar um alô especial pra meu amigo, rapaz. Rapaz, ele foi candidato a deputado aí, o Evaldo. Evaldo, hoje eu encontrei o Evaldo. Ele, rapaz, estou te ouvindo lá todos os dias. Já sou cadeira cativa do seu programa. Eu agradeço de coração a cada um de vocês que estão sintonizados através do nosso link, o link da Rádio Dourado 97,5. Gente, pra ficar mais fácil, tem um aplicativozinho aí do meu amigo Mauro Mendes, viu? Que é assim, lá na Play Store, ó. Rádios FM Corrente. Você baixa lá aquele aplicativo, você clica em cima lá do nome Rádio Eldorado e você vai estar ouvindo ali online 24 horas a Rádio Eldorado 97,5, viu? E atenção você que vai curtir a Expo Corrente, que não foi antes, que quer ir hoje, quer ir amanhã e ainda não comprou aquela bota bacana. Você dá um pulinho ali na Agrocampo, ali na feira, você vai comprar aquela bota bonita, aquela aquele chapéu bacana para você curtir a 46ª Expo Corrente. Lá também você vai encontrar tudo para a sua propriedade, viu? Lá tem um médico veterinário, lá tem um agrônomo, tem um atendimento de qualidade, tem arreios, tem tudo que você precisa para a sua propriedade, para a sua fazenda, para o seu sítio, é ali na Agrocampo. Também Jace Bolsas e Acessórios. Na Jace Bolsas e Acessórios você vai encontrar aquele look bacana. Lá você vai encontrar sandálias, você vai encontrar bolsas de couro, cintos de couro, bijuterias com as melhores marcas do Brasil. Mundo do Cacau. Falou em chocolate, você tem que pensar em Cacau Show. E lá na Mundo do Cacau você vai encontrar toda a linha de chocolates da Cacau Show, trufas em geral. Você vai encontrar também perfumes importados, vinhos, você vai encontrar a erva pro tererê, chimarrão e outros, algumas bebidas finas você vai encontrar lá na Mundo do Cacau. Óticas Rei Davi. Óticas Rei Davi é onde você faz o seu exame de vista gratuito e você não vai ali pagar nada. É grátis mesmo, não é sorteio não. É grátis, você vai lá, marca o seu exame, no dia que o oculista vem, você vai lá e faz o seu exame de vista gratuitamente lá e você também pode comprar o seu óculos de grau, óculos de sol, com os menores preços da cidade corrente e aquela forma de pagamento facilitada. Alô Davi, meu irmão Davi, eu vou dar um pulinho aí que ontem entrou aqui um corpo estranho no meu olho e o negócio não tá ardendo, o negócio aqui, já passei na farmácia, comprei algum colírio, mas eu vou ter que dar um pulinho aí, vamos ver, chamar o oculista pra dar uma olhada no meu olho, viu? Também você que tá afim de comprar sua moto Honda, você que tá afim de comprar a moto Honda 0 km, você vai falar com meu amigo Eurone Castro. Eurone Castro é o cara mesmo ali, revendedor autorizado da Serrana Motos. Você vai comprar a sua moto com aquela entrada facilitada, você vai poder fazer um financiamento, você vai poder fazer um consórcio ou à vista. É com Eurone Castro. Chegando na Serrana Motos, você já pede pra falar com Eurone Castro. Eurone Castro, alô meu amigo, forte abraço. Também estamos trabalhando aqui com Miranda Auto Center. Miranda Auto Center, você vai encontrar todos os tipos de peças para o seu carro de passeio, popular, sua caminhonete. Você vai lá na Miranda Auto Center. Lá tem um mecânico fininho, o nome do homem é Fininho. Você vai chegar lá e vai lá, eu quero falar com o Fininho Mecânico. O homem veio diretamente de Brasília para trabalhar na Miranda Auto Center. Alô Fininho, forte abraço meu amigo, bom almoço para você. E você, minha amiga, você, meu amigo, que está nos ouvindo nos quatro cantos da cidade corrente, no Brasil, no Piauí, no mundo. Forte abraço, receba o carinho, um abraço bem apertado, bem caloroso aqui da nossa Rádio 97,5 e o programa Tarde de Sucessos. Vamos de mais sucesso, vamos de mais sucesso. Ele, agora vamos botar ele pra cantar porque ele é da nossa terra e hoje ele, agora há pouco, partiu pra Tocantins, Serra Negra, fazer um show de vaquejada lá. Raimundão do Acordeão e Banda Forró Pisado. Forte abraço, meu querido. Boa viagem. Vaqueiro Rei da Moleste, esse aqui é nosso. Vamos, Vaqueiro Rei do... Vai dançar, viu? Joguei meu cavalo na água, travessei pro outro lado. Joguei meu cavalo na água, travessei pro outro lado. Uma procura do boi preto que fugiu dessa banhada. Eu encontrei um ferro de traiai na porteira do curral. Eu encontrei um ferro de traiai na porteira do curral. Bora vaqueiro, bora vaqueirão do meu Brasil. Vamos, você manda pra descer. Valeu, vaqueiro, vai doido. Oi. Eu cheguei na casa dela, pedi água pra beber. Eu cheguei na casa dela, pedi água pra beber. Não é sede, não é nada, vim aqui só pra te ver. Quem me mata é você, Morima, com esse seu solinho negro. Quem me mata é você, Morina, com esse seu solinho negro. Eita, negócio bom, rapaz. Vamos cair no forró, vamos cair no forró, olha só. Eita, menino. Olha a Marineide. Eu cheguei na casa dela, pedi água pra beber. Eu cheguei na casa dela, pedi água pra beber. Não é sede, não é nada, vim aqui só pra te ver. Quem me mata é você, morena, com esse seu zoinho negro. Quem me mata é você, morena, com esse seu zoinho negro. Eita, Padre Antônio, arrocha aí, aquele abraço, hein? Agora sua hora, bom demais. Robizado e Raimundo do acordeão, puxando fora. Joguei meu cavalo d'água, travessei pro outro lado. Joguei meu cavalo d'água, travessei pro outro lado. A procura de um boi preto que fugiu dessa banheta. Eu enxerguei uma fumacinha, ai ai, onde mora o meu amor? Eu enxerguei uma fumacinha, ai ai, onde mora o meu amor? Forró pisado é diferente, hein? Eita, forró pisado é. Arrocha aí, vamos passar. Eu cheguei na casa dela, pedi água pra beber. Eu cheguei na casa dela, pedi água pra beber. Não é sede, não é nada, vim aqui só pra te ver. Quem me mata é você, morena, com esses seus olhinhos negros. Quem me mata é você, morena, com esses seus olhinhos negros. Porra pisada, hein? Bora, bora, que dia 15, no próximo sábado, a gente vai estar lá na vaquejada de Serra Branca no Tocantins, fazendo festa de vaquejada pra moçada com você, balançar, menino. Eita, menino! Uma pisada diferente. Ué! Fala, sanfona, rochuma! Eita, Candinho, pensa no frio, hein? Rachar! Robizade, Raimundo do Acordeão, meu bom! Asca! Ui. Se quiser saborear aquele cachorro quente, é só procurar meu parceiro Gildemar bem fora, viu? Pensa no cachorro quente, menino. Tá certo em cumprir desse, rapaz. Não é não, Gildemar? Ô, tá balançado, é gostoso! Rocha o nome, menino, rocha o nome, menino. E que é o 22 anos da nossa amiga Marineide. Vamos atrás da porta, vamos atrás do festejo. Dia 22, né, gente? É, lá pertinho da Salina, viu? Na residência da minha amiga Marineide. Estaremos lá com certeza, levando o melhor do Forró Pé de Serra pra vocês curtirem, viu? Alô, forró, véi bom! Raimundão da Acordeão e banda forró pisada. Agora são exatamente 13 horas, mais 23 minutinhos aqui na cidade corrente, viu? E o uísque hoje, o pênis com frio, rapaz. Bora sim, bora balaço, balaço. Gente, é o seguinte. Quem encontrou um celular Redmi Note 8 preto, nas proximidades do posto Primavera. E do restaurante Lemos ali, viu? E você que encontrou esse celular, que devolver vai ser bem recompensado, viu? Só ligar aqui nesse telefone, ó, que é o 89993-0209 e o número 3 no final, ou seja, 99-93-30-20-93. Anotou? Se não anotou, vou repetir mais uma vez: 89-99-30-20-93. Gente, você fique sabendo que você que está com esse celular, devolva, porque você vai ser recompensado. E se você não devolver, você vai ficar com ele na mão só para tirar foto. Porque daqui a pouquinho, os donos já falaram aqui, ó, se não encontrar, eu vou bloquear. E aí, é melhor você devolver. Se você for uma pessoa consciente, você não vai querer receber a recompensa. Mas receba, mesmo assim, tiver quebrado, recebe. E aí você vai curtir esse Expo Corrente com o bolso forrado, né? Não, é isso aí. Se você encontrou esse celular Redmi Note 8, entrar em contato aí no telefone pra devolver, viu, gente? O meu amigo Leandro Souza, o Leandro Souza é aquele rapaz que tem ali o açaí ali, o Guaraná da Amazônia ali, perto da Conquista. Ele pediu pra quem quiser comprar, aí morango, entre em contato lá com ele lá que tá na promoção, viu, gente? Pode entrar em contato com ele lá que tá na promoção, morango do meu amigo Leandro. Rapaz, eu quero mandar um alô especial, sabe pra quem? Meu amigo, rapaz, eu ia te chamar de Barico, é Mário Barico, rapaz. Meu amigo Mário Barico já está no trânsito por aí, com o som do carro ligado, já mandou o vídeo aqui, já mandou o áudio e tá mandado o seu abraço, o seu alô, meu amigo. Receba muito carinho aqui da nossa equipe da Rádio 97,5 Eldorado FM. Vamos de mais música? É de vaqueiro pra você, viu, meu amigo? Meu amigo Mário Barico. Alô, meu louco! Aqui é assim, essa boi na faixa e forró do meio mundo, baseada em fatos reais. Eu canto assim: acabei de ser expulso da minha própria casa, e o pior que eu tava errado e tive que aceitar, tudo por causa de um print de uma desgramada, que eu já pagava caro pra não se apegar. Foi só eu falar que eu não queria mais, que eu ia ser fiel pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel. Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa. Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada. Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa. Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada. É desse jeitinho, calma, tem que ter cuidado, porque senão cai numa cilada dessa. E é por isso que eu canto assim: eu acabei de ser expulso da minha própria casa, e o pior que eu tava errado e tive que aceitar, tudo por causa de um print de uma desgramada, que eu já pagava caro pra não se apegar. Foi só eu falar que eu não queria mais, que eu ia ser fiel pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel. Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa. Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada. Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada. Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa. Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada. Pra galera curtir, porque aqui assim é só boi na faixa e forró no meio do mundo. Ele é o Danilo Line News. Alô, Belo! Volta do tempo. Mas eu não canto voz de mulher, não. Calma. Tá chegando uma voz, não pode faltar nessa música. Eu já cinquentão cantando voz de mulher. deixar como está. Você mais uma história infinita. Quem sabe até vivemos uma vida. Se nos sentirmos sós, isso não quer dizer que já é tarde, que a vida desfez pra nós. Mas se não lembrares mais, melhor recomeçar. Segui meu destino, mesmo com toda a dor que aqui dentro. Não podemos bloquear nossos caminhos. Talvez descobrirás, nossa história não foi só um minuto, sem futuro nenhum pra nós. Mas se agora não dá mais pra viver e amar como antes, talvez por medo de querer. Mas não vê, amor não se esconde, mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe. Não se foge, não se pode negar o amor, só entregar-se. Olha a baixinha. Mara, Mara Pavanelli, chega, chega, chega. Chama! É difícil pra nós dois, também é muito injusto cobrar-nos. Se as lembranças sempre vêm, nos emocionam as coisas que eu dizia, que hoje com remorso me lembro, que fazia você chorar. Mas se agora não dá mais pra viver e amar como antes, talvez com medo de querer. Mas não vê, o amor não se esconde, mesmo em silêncio pode se ouvir. Isso aí, você acabou de ouvir Batista Lima, Fiat, Mara Pavanelli, Carlinhos Gabriel, Planeta de Cores. Tamo junto, você que está ligadinho na nossa Rádio Dourado 97,5, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos de mais música? Três dias vaquejadas com Mano Walter. Olha o swing, olha o balanço do vaqueiro, mano, oh, oh. São três coisas da vida que eu não deixo de fazer: correr na vaquejada, dançar forró e beber. São três coisas da vida que eu não deixo de fazer: correr na vaquejada, dançar forró e beber. E no meu caminhão curti com a mulherada, muito love e cachaça. E a barra só acaba quando pego o sol com a mão. E no meu caminhão, curti com a mulherada, muito love e cachaça. E a barra só acaba quando pego o sol com a mão. Quando pego o sol com a mão. Uma coisas da vida que eu não deixo de fazer: correr na vaquejada, dançar forró e beber. São três coisas da vida que eu não deixo de fazer: correr na vaquejada, dançar forró e beber. E no meu caminhão, curti com a mulherada, muito love e cachaça. E a barra só acaba quando pego o sol com a mão. E no meu caminhão, curti com a mulherada, muito love e cachaça. E a farra só acaba quando pego o sol com a mão. Quando pego o sol com a mão. Uma vaquejada é pouco, duas o vaqueiro ama. Três dias de vaquejada, só entra quem tem as manhas. Uma vaquejada é pouco, duas o vaqueiro ama. Três dias de vaquejada, só entra quem tem as mãos. Entra não, papai. Cê manda o vó. Chico no pai estrada, menino. Companheiro, dá pra mim aí um si bemol aí. Si bemol ou um lá sustenido. Isso. Qualquer palavra nessa hora, outra, pode tornar-se um pesadelo. Qualquer deslize que aconteça, leva quem ama ao desespero. Essa música a gente gravou ela, cara. Eu nunca cantei essa música, eu acho. Tenho quase certeza disso. Por quê? Não foi um grande sucesso nosso, mas impressionante. Sério? Acho engraçado ele falar não foi um grande sucesso. O lado D a Z. Oi, meu gavião! Vou dar pra você um presente, só porque você vale um milhão. Mulher de gato! Oi! Tocou. Salto alto pelo um par de botas. Largou a vida louca da cidade pra morar mais eu na roça. Trocou um carro importado num cavalo. Tá arriada aos quatro pneus pela vida de gado. Se apaixonou pelo cheiro do mar. O vibe dela agora é o piseiro. Pra que ter rede de internet? Tá viciada, é na rede do vaqueiro. Uma mulher dessa vale mais. É, não é? Ai, meu gavião! Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena. Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena. Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho. Vou preencher de botas, tá pisado. Pagou a vida louca na cidade pra morar mais eu na roça. Isso aqui é bom. Trocou o carro importado num cavalo. vaqueiro. Uma mulher dessa vale mais que um caminhão cheio de dinheiro. Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena. Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena. Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho. Vou preencher É isso aí, nós acabamos de ouvir Cledson Gavião. E com vocês, a partir de agora, em nome de Jace Bolsas e Acessórios, as melhores bolsas do mercado, você vai curtir Banda Top de Linha! Amigo Neguinho dos Alves. E Jorra também, meu abraço. Tamo Batisteira. Agora vocês me dão licença que eu vou dançar. Bora, licença, Batisteira. Um abraço, a galera do Batisteira. Nasci na cidade de Caseira Serra, a linda Mariana, moça lá de fora. Um dia eu estranhei os carinhos dela, me disse adeus, Mariana, que já vou embora. Um dia eu estranhei os carinhos dela, me disse adeus, Mariana, que já vou embora. Medonho. Um abraço carinhoso, rapaziada. Vamos dançar porra, senhor. Um abraço, menino de Deus. É gaúcha de verdade, você pode crer. Só usa bata grande e baixo quadro esporte. Eu que tava vendo das complicadas. Letícia, cheiro de amiga. Eu que tava vendo alô, Natália, das complicadas. Lourinho. Disse adeus, Mariana, eu já vou me embora. Puxa, meu safão. Você que tá assistindo, se inscreva no canal da Top de Linha Oficial. E deu like aí. Ela ficou zangada, mas não disse nada. Pegou uma soqueira, veio contra mim. Eu que tava vindo das complicado, disse larga Mariana, esse vaqueiro vai embora. Eu que tava vindo das complicado, disse adeus Mariana, eu já vou me embora. Chama meu vaqueiro. Alô, Tito. Ela desangada já chegou quebrando tudo. Pegou a minha roupa, jogou porta fora. Eu agarrei, botei na cabeça e disse adeus Mariana, eu já vou embora. Eu agarrei, botei na cabeça e disse adeus Mariana, eu já vou embora. Ei, compadre Brasil, um abraço meu compadre. Bora, menino. Oi. Alô, Didi. Ai, Didi, véi. Alô, Fred Cabeludo. Ela desangada já chegou quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou lá fora. Eu agarrei e joguei dentro do Fusca. Tchau, minha neguinha, que eu já vou embora. Eu agarrei e botei dentro do Fusca. Ui. Tchau, menina, que eu já vou embora. Meu compadre, eu entrei no Fuscão. Saí queimando o chão. Compadre Marcão. E adeus, Mariana, que eu não volto mais não. Ah, o top de minha véia, menina. É banda medonha do mundo. Bora, meu compadre. Ah, que tivesse crescido, menino. E aí nós fala assim, ó. Mas Mariana, ainda hoje chora. Ainda hoje chora, porque fui embora. E Mariana, ela ainda hoje chora. Ainda hoje chora, porque fui embora. E Mariana, linda, hoje chora, linda, hoje chora, porque fui embora. E Mariana, linda, hoje chora, porque fui embora. Chora, Mariana! Ô, Mariana, é só ligar pra esse vaqueiro que eu vou voltar. Manda um abraço todo especial, meu amigo Benedito, bom de bola. Da Polícia Militar, meu amigo Benedito. Segura! Alô, Fábia! Segura, meu irmão! A música que conquistou o Brasil. Dale. fazer pra tirar você da minha cabeça? Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. E se eu soubesse que fazer pra tirar você da minha cabeça? Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel, que a chuva molha e as palavras apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida. E que é isso? E por querer viver é como querer apagar a chama de um vulcão. E tentativas em vão tentar tirar você do coração. E por querer viver sem respirar é como querer apagar a chama de um vulcão. Vem cantar, Marcelo Felipe. Tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, mas acontece que meu coração não é de papel. Se a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feio, tentando encontrar a saída pra tirar você da minha vida. E tentativas em vão tentar tirar você do coração. Que vou querer viver sem respirar é como quer apagar a chama de um vulcão. Tentativas em vão tentar tirar você do coração. Que vou querer viver sem respirar é como quer apagar a chama de um vulcão. Mas acontece que meu coração não é de papel, que a chuva molha, se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando encontrar a saída pra tirar você da minha vida. Tentativas de programa vão, Tarde de Sucesso. Fazer pra tirar você da minha cabeça. Eldorado FM, a inconfundível. São exatamente 13 horas mais 47 minutinhos em corrente. Ô, cidade boa, viu? A cidade que durante o dia é quente e a noite é gelado, faz um frio. Rapaz, esse final de semana passado eu estive viajando, passei por Brasília, passei uns 3 dias lá. E um cidadão se aproximou de mim, a gente viu a gente conversando, somos corrente, tá, conversando lá. Aí ele chegou, a gente falando, nós estamos no período de frio aqui na nossa cidade. E ele foi falar, eu nem sabia que no Piauí faz frio. Rapaz, eu me dei uma raiva daquele cara. Nossa, esse pessoal que mora bem ali em Brasília, que pra mim é pior do que corrente. É pior do que nosso estado querido. Eles acham que nós estamos vivendo dentro de um buraco, só pode. Mas nossa cidade é muito boa, nosso estado é muito bacana. E na hora que aperrear eles vão descer pra cá, vocês vão ver. Gente, agora eu quero falar de algo muito sério, quero chamar a atenção. Em nome de Agrocampo, tudo para seu animal. Gente, hoje não é a primeira vez que eu presencio animais presos no curral da prefeitura, né? Lá no Parque de Exposições. Então, no Parque de Vaquejada tem um curral e eles deixam os animais lá presos. Eu sei que é errado, eu sei que é proibido criar animais dentro da cidade, dá mais solto, animais de grande porte, como gado, cavalos, ovinos e caprinos, por exemplo. Mas, gente, entenda comigo, eu acho correto os vaqueiros da prefeitura prender mesmo. Tem que prender, mas também tem que prender os donos desses animais, que fica com esse tanto de animal solto aí, que nem na Nova Corrente, que é uma fazenda lá solta lá. lá. Mas, pense comigo. Por que que esses animais são reincidentes, muitas das vezes? E outra coisa. Adianta pegar esses animais, senhores responsáveis por esse setor dos vaqueiros? Adianta vocês prender esses animais e deixar ali presos com fome? Adianta, aquilo ali é um maus-trato, gente. Isso é crime também o que estão fazendo. Deve-se pegar, preparar um local para que esses animais sejam levados imediatamente. Um local com água e comida para esses animais comerem. E quando os donos forem buscar, eles realmente só devem tirar de lá quando pagar a multa por ter pego o animal e as diárias. Eu acho que deve ser feito dessa forma. Não pegar esses animais e prender dentro de um curral com fome, que nem eu vi um cavalinho lá hoje. Entendeu? Sim, está certo em prender, mas tem que prender, mas pensar que ele é um animal, um ser que sente dor, que come, que bebe, entendeu? Pense duas vezes, pense bem, pense duas vezes e comece a refletir o senhor, a senhora que é responsável por essa pasta aí no município de Corrente. Porque não é bom, gente, não é bom. Quem já passou fome sabe que não é bom. E você vê o seu animal, muitas das vezes o animal faz escapulir lá das propriedades vizinhas aqui na cidade e vem. Nós entendemos, é errado, tá errado. Mas é mais errado ainda pegar o animal e deixar lá com fome, preso daquele jeito, viu? E aqui fica meu repúdio, minha raiva e a vontade de pegar um cidadão que faz uma coisa daquela com o animal. Se eu pudesse, eu não vou dizer não. Se eu pudesse fazer, eu sei o que eu faria. Cela Vaqueira, foi meu desgosto, viu? Foi meu desgosto ver aquela cena lá hoje. Essa é pra você, meu irmão. Você é um cabra bom demais. Ofereço também a toda a minha família, meus sobrinhos, meus pais, lá no sítio Vai Quem Quer, em Pé de Serra. Eu não merecia e você não devia me deixar sozinho nessas noites frias. Perdi meu tempo pensando no tempo em que eu perdi meu tempo por amar você.